Os pensamentos confundem, sentimentos se fundem. Linguagens estranhas que os raciocínios não traduzem. Induz a se fechar, se perder na solidão. Essa luz que chama é que te prende na escuridão. Lição de vida faz pensar pra entender. Nem sempre o que se aprende se estuda pra aprender. Saber se defender só de um adversário. Conflitos frequentes num confronto solitário. Um inimigo interno bate e até derruba na escada do sucesso. Tenta impedir que eu suba de Buda, Oxalá, Messias, Alá. A fé que guia, que dá força pra enfrentar. Acreditei em mentira, duvidei da verdade. Distorções de ideias contradizem a sanidade. A vaidade engana, a maquiagem camufla. Que se faz, a que se paga, a vida cobra em dose dupla. Sempre tendo em mente até onde eu posso chegar. Tudo aquilo que eu não escuto por dentro, milhões de vozes por fora, silêncio absoluto. Um minuto ou horas perdido no tempo, fico procurando entender as coisas que eu mesmo explico. Se complica ou não, pergunta sem resposta diante de um semblante distante do que aposta. O eu de dentro, o eu de fora, em eterna discussão. Confuso o meu eu, pra saber quem tem razão. Frases de motivação, sempre passa confiança. Mas às vezes o lado fraco é o que mais pesa na balança. Lembrança de um presente paralisa pro futuro, maldade no pensamento. Pensamento traz vontades que eu censuro. Procura a solução, só eu sei aonde tá. Próximo bastante pra eu não conseguir alcançar. Não vou esperar que alguém ajude. Nada vai mudar se eu não fizer que mude. Sempre tendo em mente até onde eu posso chegar. Manera de llamar a casa, el tiempo avanza y no hay chance de acomodar el pasado. Y sigues navegando las mareas de lado a lado, buscando un motivo por vivir, una letra que te permita redimir y encontrar el camino ese de regreso a casa. Pero la voluntad, como el dinero, es escasa, nunca alcanza. Problemas que rebasan la realidad y escapar de tu propia verdad. Mejor drogarse y dolar fuera, lejos de este mundo. Mala anestesia durará solo un segundo. Sin rumbo ni destino para el que no se arrepiente. Camino accidentado entre espinas y serpientes. Evidencias que no mienten me tienen acorralado entre recuerdos vagos de la bestia que he mutado.